Você está prestes a embarcar no Bússola, o podcast que vai guiar os seus próximos descobrimentos. Venha nesta jornada desbravar novos horizontes, sempre rumo ao norte. Pegue o seu mapa e os fones de ouvidos e aventure-se. Algum filme já te influenciou a viajar? Olá, viajantes! Eu sou a Manuela Nogueira e nessa edição do Bússola vamos fazer uma viagem pelo mundo cinematográfico. E eu sou a Laura Gomes, olá viajante, só pra dizer que eu tô muito empolgada com esse episódio. Como vocês já estão acostumados, chegou a hora de colocar os fones de ouvido e partir conosco em mais uma expedição. Aproveita já e segue a gente lá no Instagram, @bússolapodcast, que essa semana promete muito conteúdo legal. E vamos de notícia então? Para começar nossa viagem rumo à sétima arte, a primeira notícia que separamos aqui é cineturismo. Como o cinema pode atrair turistas para um destino? Do portal Renascença. E a notícia ela traz um dado bem interessante. Vocês sabiam que em 2017, 80 milhões de turistas escolheram seu destino de férias por influência de uma série ou de um filme? Esse número representou cerca de 6% do número de turistas a nível global. Nossa, é um número considerável, né, gente? É bastante gente. E essa notícia, ela explica que esse interesse em conhecer os destinos de um filme ou série acaba por conta do envolvimento emocional criado ao assistir uma obra cinematográfica. Explica bastante coisa, né? Agora eu entendi. Além de, claro, gerar mais conhecimento sobre a região. E um dos destaques da notícia é que a indústria cinematográfica pode oportunizar, destacando que esta gera muito dinheiro e vai trazer muito benefício para os locais de rodagem e economia local. Pensando bem, né? As pessoas estão indo lá, tá chegando a equipe de filmagem, realmente movimenta muito dinheiro para o local também. É ótimo, claro, desde que bem direcionado tudo. Em Portugal, de acordo com a notícia, existe um benefício para que os filmes sejam produzidos por aqui. Por cada euro gasto, olha a explicação, os investidores recuperam 30 cêntimos ao abrigo do incentivo à produção e captação de filmagens. Isso eu já tenho para acrescentar uma coisa. Para quem não viu ainda, Meu Passado Me Condena foi gravado aqui pertinho de onde eu e a Manu moramos, que foi, acho que, Sortelha. É Sortelha, né? E é lindo. Todo mundo que eu falo, quando eu falo assim, eu moro em Portugal, as pessoas me dizem, tu já assistiu Meu Passado Me Condena? Passa aí em Portugal. Aí eu digo, já. E passa, inclusive, perto de onde eu moro. Mas eu não vi, eu amo esse filme, não é isso. Eu não fui pra Sortelha ainda, acredita? Eu também não, acho que a gente pode ir juntos, aí a gente pode, inclusive, fazer uns stories pro Bússola com os cenários do filme, sabe? Sim. Tipo, tem o pessoal que viaja e leva uma foto do filme e tira em contraponto com a foto do local. Eu acho muito legal. Tem vários Instagrams que fazem isso, assim, nossa, que vontade de fazer isso. Claro que é todo um trabalho de pesquisa pra tu pegar a cena certa, o local. Não é simplesmente pegar e, foto ficou maravilhosa, mas eu acho que a gente pode fazer isso. Eu adorei a ideia, vamos colocar na nossa lista do Bússola. Vamos sim. Uma coisa lá que eu achei bem interessante da notícia é esse destaque não só para a questão das pessoas viajarem para os locais por causa dos filmes, né? Mas também do que isso gera para os locais de locação, né? Tipo, para cidades. Porque se tu for pensar, né? Como dizia ali, a indústria cinematográfica, ela gera muito dinheiro. E não só de questão de comercialização, mas na própria produção. Porque um filme tu precisa de figurantes, os atores, câmeras, os contra-regras. É uma equipe muito grande. E essa equipe vai comer, vai dormir, vai precisar de transporte. É muita gente envolvida. É muita gente. Então tu vê que o retorno pra cidade é muito grande. Porque além de ter esse reconhecimento, depois as pessoas quererem ir, tipo a gente querendo ir pra Sortelha, porque Meu Passado Me Condena foi gravado lá. E tu vê, o filme já faz alguns anos e a gente continua com aquele desejo de conhecer o local, mas além disso tem um retorno ali no momento das filmagens também. Então é uma coisa bem positiva, eu fiquei bem feliz quando eu li a notícia e vi que Portugal tinha esse incentivo aqui pro pessoal gravar. Eu não sabia. Eu vi que isso foi algo recente, inclusive. Eu achei muito legal. Bacana. Isso me lembrou, sabe do quê? Tem um dos filmes da saga Crepúsculo que no livro tinha uma ponte, tinha alguma coisa na descrição do cenário, e aí só que na cidade não tinha. E aí houve uma cidade, tipo, ao lado, fez toda a estrutura pra eles gravarem de acordo com o cenário mesmo. Sim, porque as pessoas estão indo e elas querem ver, né? É que nem, por exemplo, tem um filme, né, que é o Na Natureza Selvagem, que ele é muito famoso por causa do ônibus. Quem já viu vai saber, né? E que as pessoas vão até lá, até esse ônibus abandonado, pra tirar fotos. Tu vê, olha o turismo Nossa. Que tá gerando, sabe? Claro que é uma história real, que já tinha acontecido, mas assim, querendo ou não, o filme, ele abrange muito mais pessoas. E tem a questão de toda... Claro, a gente não sou especialista, mas tem todo o quesito emocional, né? Porque a gente se apega àquilo que a gente tá vendo. E a gente quer sentir essa proximidade do local e tudo mais, então a gente quer ir, a gente quer desbravar. A gente se sente mais pertencente a essa narrativa, quando a gente pode estar nesse local, né? Então, um dos filmes, meus filmes preferidos, que eu vou falar depois... É exatamente isso, eu tô doida pra ir para um certo lugar há anos. Eu sei pra onde a Laura quer ir, ó, fiquem ligados, eu já fui pra esse lugar. Chata! E é por causa do filme que eu fiquei encantada. Mas é realmente, eu tenho lugares que eu quero ir por causa de filme, sabe? Que eu fico assim, ah, imagina, eu já tirei foto em alguns locais, tipo, ah, fui pra Notting Hill pra tirar foto na porta, não sei o quê. Eu nem sou tão fã do filme, assim. Ah, mas tu tava lá. Mas eu tava lá, aí eu fui na casa do Sherlock também, em Londres. Aí eu fiquei, nossa, porque aí Sherlock eu gosto muito, né? Sim. Aí eu fiquei, nossa, que da hora, eu vi o filme. Eu vi a estátua! Então, é verdade. E vai dizer que tu não sente um negócio assim, tipo, ai, olha que da hora. Eu tô aqui. Dá um entusiasmo muito legal, sabe? Eu amo cinema, então pra mim é uma coisa que eu sempre... Tem muitos lugares que eu quero ir por causa de filmes. Sabe, pra mim é uma coisa específica, porque, tipo assim, eu não sonhava em viajar. Eu achei que, tipo, eu nunca ia conseguir viajar pra tão longe quando eu era pequena. E aí, eu vendo os filmes, eu dizia, nossa, que lugar lindo, eu queria muito conhecer. E quando eu consigo conhecer, é uma emoção tão grande. É porque é aquela coisa, né, que tu imaginava e tu às vezes parece distante. Tipo, ir pra Londres, pra mim, eu não sou tão apaixonada assim por Londres. Amo Londres, mas nossa. Não é, tipo, a minha cidade preferida. Mas uma das coisas que eu gosto, e eu sinto isso, eu gosto do inverno em Londres, eu gosto de sair com meu copinho de café na mão, e eu fico muito assim, que isso é uma coisa que eu via nos filmes, né? É que então, é inalcançável. Isso, e aí quando eu posso fazer isso, eu me sinto, nossa, olha que da hora, eu só via nos filmes e agora eu tô fazendo. Então tem essa satisfação pessoal, que é essa proximidade que os filmes acabaram gerando pra gente, esse imaginário também, né? Porque o filme trabalha com o imaginário. Muito. E essa realização do imaginário é muito... interessante, é muito legal, né? Por isso que pra mim Londres foi a realização de um sonho, assim. Eu andava correndo por lá e dizia, ai meu Deus, eu tô aqui. Gente, spoiler, vai ter mais sobre Londres no final desse episódio, hein? Eu não tô me aguentando, eu quero falar tudo. E a segunda notícia que a gente traz aqui é pros fãs da Disney, gente. Oi, eu. A notícia é a seguinte, vilarejo que inspirou os cenários de Frozen, lota de turistas, da revista Viagem e Turismo. Essa é a hora que eu começo a cantar. Let it go. Eu também amo Frozen, gente. Quero abraços quentinhos, inclusive. Sim, não agora que tá muito quente. Nessa notícia, nós percebemos como os filmes podem impactar um destino, como é o caso da Vila Austríaca próxima a Salzburg, que dizem ter sido a inspiração para o cenário do filme Frozen, da Disney. Toda vez eu tenho vontade de cantar. Let it go! Eu também, gente. Eu também fico com muita vontade de cantar, ainda mais quando eu vi as fotos, né? Porque, gente, é lindo. A gente compartilha com vocês no Bússola. Mas é isso mesmo, gente. Essa vila, ela possui pouco mais de 800 habitantes e desde que o filme estreou, tem recebido mais de 10 mil turistas por dia. É um número... absurdo, né? Gente, porque ela é pequenininha, imagina, nem cabe tanta gente lá, assim. Poxa. Bom, a cidade, ela fica entre um lago e uma cadeia montanhosa. Ai, que lindo. É linda, gente, sério, a gente tem que compartilhar. Ou pesquisem aí. A gente tem que visitar. Cidade Frozen. Mas o link das notícias, ele tá disponível na descrição desse episódio. Então é só clicar que tem várias fotos lá pra vocês. Essa cidade, essa vila, né, ela é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1997. E antes de Frozen, ela recebia só 100 visitantes por dia. Olha a diferença! É, de 10 mil para 100 visitantes é um número pra gente ver, né, realmente o impacto que um filme pode ter numa região. E esse impacto pode ser tanto positivo quanto, às vezes, um pouquinho negativo, mas a gente tem que pensar... que isso também é questão da gestão, né? Tipo, por exemplo, agora eles estão se readaptando. Eu tava lendo que eles querem diminuir o número de turistas, né? Justo. Então eles vão vendo políticas para que se diminua, né? É questão de tu ir, enquanto cidade, né? Claro, revendo as suas políticas, mas não deixa de ser super positivo também, né? Porque é uma... Não, é negativo porque tá indo muita gente, mas também é uma visibilidade muito grande. Aí tu tem que saber utilizar isso. A Manu já viu a minha cara de... Quando ela falou positivo, eu já tô aqui assim, não, mas gente, não é que eu quis dizer. Eu quis dizer que tudo, é tudo questão de estratégias também. Estratégia até de marketing da cidade. Estratégia política. Porque tudo tu pode ir, né? Tem as doses. Mas o que eu ia dizer é que, tipo, uma cidade com 800 habitantes só não comporta tanto turista. E isso deve até impactar pros próprios turistas, né? Que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Bússola, que é... Quando tu vai visitar um local e tem tanta gente que tu nem consegue aproveitar. Por exemplo, essa cidade parece ser linda, tem umas ruazinhas bonitinhas e tudo mais. Mas a questão é, será que com tanto turista tu consegue aproveitar isso também? Não consegue. Tu, enquanto turista, além de ser complicado pros moradores, eu acho que pros turistas também. E pra região, porque é uma região, tipo, o ambiente é muito presente. O que dá pra fazer é incentivar, aproveitar esse eixo do turismo que o pessoal tá indo lá, tá reconhecendo, pra também ir pra outras cidades, que era o que eu tava lendo que eles estavam tentando fazer. De fazer, tipo, alguma coisa que as pessoas fossem mais na região, não ficassem só na cidade. Dá uma flexibilizada, né, nesse turismo. Mas é muito essa questão, né, que a gente fala do overtourism, que acontece em muitos locais e que Lisboa, a gente tem... Lisboa, Barcelona, vários, e aí sempre vai entrar na questão da consciência dos turistas também, de se portar com a cidade, de gente preservar. E da gente se colocar enquanto turista e enquanto estar indo pro ambiente de outra pessoa, né? Outra cultura. O que, que impacto a gente tá trazendo? Que a gente sempre fala aqui no Bússola, porque a gente quer trazer essa reflexão também, né? Que eu acho... Gente, é muito importante e é tipo numa montanha, é num lago. Uma coisa assim que me deixa muito curiosa sobre isso, falando da Disney também, são animações. Ali, tipo, é inspiração. É inspiração. Não é nem... As pessoas nem veem a cidade não, mesmo. E assim, é inspiração, Laura, e não é nem comprovado. Não chegou a Disney Sim. e falou assim, nossa, nós nos baseamos na cidade para fazer o cenário de Frozen. Não, não. Muitas pessoas supõem, porque a gente sabe que a Disney... Ela tem essa questão de pegar cenários já conhecidos e transformar em cenários fictícios, né? Mas o que que isso te lembra? Que caso isso te lembra Nossa, atual? Quando eu li isso, gente, vou falar a verdade, só lembrei da Livraria Lelo. Pra quem não conhece, é uma livraria muito famosa que fica na cidade do Porto, pertinho aqui de onde a gente tá também. Ela já era famosa antes por ser a livraria, acho que mais antiga do Porto, né? Eu acho que é. Só que assim, ela se tornou ainda mais famosa... Porque falaram que a J.K. Rowling... Falaram não, ela se descreve. Que eu me lembro, essa livraria, ela se descreve como... É. Sim, mas alguém começou. Sim. Da onde começou isso? Alguém comentou... Alguém associou uma coisa com a outra, mas o que que é, Manuela? É que a J.K. Rowling se baseou nas escadarias da Livraria Lelo pra fazer as escadarias de Hogwarts. Então... Tem muita semelhança, mano. Eu, a primeira vez que eu fui pro Porto... Não, a segunda vez que eu fui pro Porto. Eu... Nossa, eu queria muito ir lá e tal. E tava uma fila gigante. E eles cobram pra entrar, né? Eles cobram o ingresso. Mas esse ingresso, tu pode abater comprando um livro no local. Foi o que eu fiz as duas vezes que eu fui. Então, mas é que a fila tava tão grande, mas tão grande, que eu não tinha condições de entrar. E eu fiquei muito triste, porque eu sou muito fã de Harry Potter. Eu queria muito entrar não no foi? Cenário. A primeira vez, não. Aí eu fui, acho que era 2017, que eu fui pro Porto. Aí eu ia ver um show dos Barbixas, toda feliz, super fã. Aí, quando eu saí, eu disse, ai, mas dá tempo de ir pra dar uma passadinha lá antes. Passei, né, porque meu hostel era ali do lado, na mesma quadra. E aí, eu saí do hostel correndo, passei na frente da Lelo, não tinha ninguém quase na fila, entrei. Tirei várias fotos, eu pensei, meu Deus, é isso aqui? Tem Harry Potter no meio, tô muito feliz. Não, e eles vendem tudo de Harry Potter, porque Sim. eles inclusive compraram, né, eles compraram a primeira edição de Harry Potter. Eles têm lá, bem bonito, eles vendem... Todo tipo de merchandising de Harry Potter, eles se intitulam, né? Como tu mesmo falou, a livraria que J.K. se baseou. Só que o que aconteceu esse ano, Laura? Ela disse que não, gente. Que ela nunca se baseou nas escadarias na escada da livraria pra criar a escadaria de Hogwarts. Que, inclusive, ela nunca nem tinha ido. Ela entrou lá, gente. Quando ela soltou isso, meu mundo parou um pouquinho. Eu disse, peraí, como assim? Mas, assim, fica a experiência de ter ido pra lá, porque é bonito igual. Não, foi muito bonito. Mas foi um choque quando ela disse isso. Não, eu também fiquei. Eu fiquei assim, não acredito. E eu ainda me lembro que quando eu li a notícia, eu comentei. Nossa, olha como a gente atribui, sabe, valores a algumas coisas. Não foi tu que me mandou e falou, Laura, eu olha acho isso? Que fui eu que te mandei a notícia. E eu já tinha visto e eu tava absorvendo, assim, eu disse, meu Deus, eu vi. Não, e como assim? A gente não sabe, porque a Lelo também, ela nunca colocou assim, ah, eu sou a livraria que se baseou. Eles ficam vendendo as coisas, eles têm a edição de Harry Potter. Estratégia de marketing. Eles não pegaram e falaram, aqui você encontra a escada de Hogwarts. Eles não falam isso. Eles só têm tudo relacionado a Harry Potter. Então, alguém comentou, alguém achou, deve ter achado parecido, não sei como isso surgiu. E, obviamente, eles aproveitaram dessa imagem, fizeram um marketing maravilhoso e... Sim, mas e agora? Será que, tipo, vai diminuir o número de visitantes? É, porque esse ano a gente não vai ter como saber muito, sim, porque tem toda a questão da pandemia. Então, realmente, vai ter que ser no próximo ano. Mas eu vou dizer que eu acho que vai continuar ainda muita gente. Vai ter gente que não sabe da notícia ou que vai querer porque realmente é muito parecido. Então, tu pode tirar uma foto. A questão é que tu paga ingresso e tem um quiosque que eles alugaram só pra vender os ingressos. Que é do ladinho ali. Que é do ladinho. Então, tipo, são dois... Duas coisas, assim, que estão bem relacionadas. É, mas eu não sei, assim. A gente vai ter que esperar o próximo ano, basicamente, pra ver se vai diminuir o número de turistas. Eu já sei, a gente vai mais pra frente, a gente faz um especial Harry Potter, tira essa dúvida. É, gente, vamos também se informar antes de ir pros destinos que são turísticos por causa de um filme. Mas, assim, o importante é sempre tu tá feliz. Se tu tá feliz vendo a escadaria, que não é a escadaria que se baseou, mas tu tá feliz? Isso que importa. Não, peraí, não tem como a pessoa se informar se ela nunca tinha desmentido isso. É, ela nunca tinha desmentido, mas é bom ver da onde surgiu. Vou pesquisar pra gente debater melhor. E os filmes, além de eles ajudarem nesse reconhecimento de destinos turísticos, eles também nos permitem viajar, mas viajar de uma outra maneira, né? A partir das suas narrativas. Quem nunca teve a sensação de ter ido pra algum lugar só de ter visto pela filmagem, por um filme, né? Nossa, eu com certeza, vários lugares. Senhor dos Anéis, eu me lembrei muito. Vários lugares eu dizia, nossa, eu tô aqui, não tô nada, tô em casa. Parece que não tá viajando, essa é a verdade, né? Filme é isso, né? Narrativa. Sim, os filmes, eles têm essa função também de ajudar o nosso imaginário e nos fazer conhecer novos lugares. E nesse momento de restrição de viagens, nada melhor do que uma viagem pelo mundo do cinema, não é mesmo? Eu amo filme, não sei vocês, mas pra mim sempre é uma das melhores viagens que eu posso fazer é viajar em filmes. E foi pensando nisso que nessa segunda parte do Bússola, eu e a Lau, a gente decidiu que a gente ia recomendar alguns dos filmes que nos proporcionam essa experiência ou que nos fizeram ter vontade de viajar mais. Isso só me lembra que a gente tá, nesse momento, viajando pela Alemanha em Dark. Verdade. Depois a gente pode fazer um episódio de séries, né? Porque eu também com amo certeza, séries, sim. Gente. Falou de entretenimento, falou comigo mesmo, assim. Filmes, séries. Música. Olha aí, Ai. Então, a gente já tá daqui a pouco música gastronômica. Astronomia, já tenho várias ideias. Mano, então chegou a sua hora. Conta pra gente quais são as suas dicas, o que filmes que você viu que você quer compartilhar com os nossos viajantes. Então, eu tinha pensado, na verdade, em recomendar dois filmes. E eu acabei mudando no meio do caminho. Eu vi essa saga. É, porque assim, o primeiro filme que eu vou recomendar é o Diário de Motocicleta. Que é um filme que eu amo, ele foi lançado em 2004. E eu devo ter visto mais ou menos nessa época. Assim, eu era pequena quando eu vi. Eu me lembro de ver com os meus pais e tudo mais. E ser até um filme mais pesado pra criança. Mas assim, eu amei demais e eu ficava assim, nossa... Eu quero viajar. O filme conta a história de dois amigos que eles resolvem fazer um tour de moto pela América Latina. Eles saem de Buenos Aires com destino ao Peru. Nossa! E eles resolvem fazer isso justamente porque eles querem conhecer o seu entorno, né? Moram na América do Sul, mas não conhecem tudo à sua volta. E eles querem conhecer essa região que é uma região que pertence à cultura deles também, né? E, gente, esses dois amigos, um deles é o Che Guevara, obviamente. Obviamente, antes de toda a questão da Revolução Cubana e tudo mais, dois amigos, eles saem, então eles partem de Buenos Aires, eles vão pro Chile, eles chegam no Peru. E é muito bonito o filme, porque como eles estão indo de moto, né? Várias paisagens muito bonitas, paisagens diferentes. E por que que eu tô recomendando esse filme? Porque eu amo a América do Sul. Lindo. Eu, assim, meu sonho, assim, se todo mundo me conhece, meu sonho é fazer realmente um mochilão pela América do Sul. Eu quero ir pro Chile, vamos. Eu quero sair do Uruguai e até a pontinha, assim, porque eu tenho muito orgulho da nossa cultura latino-americana, dos outros povos, não só do Brasil, mas Uruguai, Argentina. E também gosto muito da questão indígena da América do Sul, sabe? Que é uma coisa muito forte. Que a gente tem muito no Brasil também, mas que na região onde a gente mora, a gente não exalta tanto. Mas então, isso é uma coisa que pra mim, eu quero muito fazer na minha vida. Além das paisagens serem legais e de te dar vontade de fazer esse tipo de viagem, ele tem uma mensagem muito bonita. Porque o que acontece? Antes do Che Guevara virar o Che Guevara, né? Ele tava indo pro último ano de medicina e ele resolve fazer essa viagem. Tipo, ah, com um amigo dele, ah, vamos viajar antes que eu entre no último ano e entre essa correria louca de vida. Certíssimo. E o que acontece? Ele mudou os pensamentos dele. A viagem fez... Eu, obviamente, né, gente, tem pessoas que gostam de Che Guevara, tem pessoas que não gostam, mas assim, a viagem transformou a trajetória dele. Quando ele chegou no Peru, ele resolveu ficar. Ele, depois de ver toda essa cultura, essas diferenças culturais, ele se transformou como pessoa, sabe? E pra mim, eu gosto muito desse filme porque eu vejo viagem como uma transformação também, sabe? Muito. Então é um filme que eu indico pra todo mundo. E o outro filme que eu ia indicar era o Na Natureza Selvagem, que é um filme que eu amo também. Só que ele tem... Mas tu já deu um jeitinho de indicar antes, né? Eu vi. Eu assim. Sempre roubo nos episódios do Bússola, né? Todos, gente. Todos. Eu aqui certinha. Tudo bem, vai, Manu. Só que ele também tem história de transformação, né, gente? Então, eu pensei, não, gente, vamos indicar alguma coisa mais leve pro pessoal. E outra coisa que eu amo, quem me conhece sabe, eu amo super-heróis. Eu amo o universo Marvel, então... Eu vou indicar o filme Homem-Aranha Longe de Casa. Ai, eu amei esse filme. Eu amei esse filme também, gosto muito desse novo Homem-Aranha. O Homem-Aranha Longe de Casa, ele vai passar por Veneza, por Praga e por Londres. Legal tu ver esses cenários. Obviamente não aparece tanto, assim... Não, até que aparece, eu achei, em alguns lugares. Mas tu sabe que eu tava pesquisando e eu vi que tanto Veneza quanto Londres, eles reconstruíram muito, assim... Ah, é? Eles filmaram algumas partes na cidade mesmo, mas outras é tudo feito em estúdio. Eles contrataram várias pessoas, vários artistas, pintores. E construíram, gente, indústria cinematográfica, é isso mesmo, né? Não, eu quero ver a verdade, eu vi, eu achei, nossa, que lindo que eles estão lá. Eu fui enganada, agora não tem chance. Mas eu acho que é um filme muito legal, um filme divertido. E aí, nesse filme, vocês vão poder ver alguns pontos turísticos. Meu conselho, dois filmes que eu amo. Muito. E é uma boa viagem dentro de casa. E quem for ver, quem gostar também, pode mencionar pra gente lá no Bússola, @bússolapodcast. Gostei das suas dicas. E agora eu vou parar, gente, porque vocês viram, eu amo filme, né? Até porque, gente, eu estudo cinema, então... Mas eu achei que eu tava empolgada quando eu vejo o Manuel, não para de falar, gente. Então, desculpa, Laura, mas passamos a palavra pra você. É a minha hora de dar várias dicas. Um dos filmes eu já sabia que a Laura ia indicar. É verdade, eu nem tinha escolhido os meus filmes ainda, e a Manu, tu vai indicar Harry Potter, e eu disse... Claro que eu vou! É porque eu tava pensando em indicar Sherlock Holmes também. Aí eu pensei, a Laura já vai indicar um filme que passa em Londres, então eu vou deixar isso pra lá. Ai, que bonitinha, ela pensou em mim. Pronto, pode dar mais dicas do que eu deixo. Gente, a minha indicação não é, na verdade, ó, vou roubar agora. Não é um filme, é uma saga, né? Eu disse que eu que roubo, eu só dei dois filmes. Ei, peraí. Mas é que eu não tenho culpa, ele passa lá várias vezes. Gente, Harry Potter me fez gostar muito de Londres. Harry Potter e McFly, na verdade. Mas não vamos entrar nesse ponto quando ainda. Quando a gente fizer o tour de música, a gente fala. Nossa, eu piro! Não, gente, Harry Potter, eu via os cenários e eu dizia, nossa, essas ruas são tão diferentes, né, do que a gente conhece. Tão lindo. Ai, tudo. Então, assim, ó. Alguns lugares que dá pra conhecer se você for muito fã de Harry Potter, que aparecem nos filmes. A plataforma 9 3 quartos, com certeza, na estação de King's Cross. Gente, a estação é muito grande. E é muito linda. Lindo. Mas o que que acontece? Se você for um fã e quiser tirar foto lá, tem que ir muitas horas antes, porque a fila é gigante. Ela é gigante. Gente, quando eu fui agora em fevereiro com o meu sobrinho pra ele tirar foto, na verdade, eu implorei pra ele tirar foto, porque ele não queria tirar foto. Eu disse, Gabriel, tu vai tirar foto sim, porque a gente tá em Londres, no Harry Potter, não sei o que, vamos um tirar. Um dia ele ia querer essa foto. E a fila, Laura, tava saindo da King's Cross. Credo! Sim, tava gigante. Eu nunca tinha visto tão grande. Nossa, então, não. Então, gente, se preparem. Não, são muitas horas, mas assim, ó, lá tem o carrinho, tem o cachecol, a varinha, tem tudo. Pra entrar na loja tinha fila também. Sério? Tinha fila pra entrar na loja e pra tirar foto. Gente, eu sei que bom, Harry Potter tem muitos fãs, mas é muito tempo. Eu vi que, tipo, são 2 horas de fila brincando. A gente revezou, né? Minha irmã ficou na fila da loja, a gente ficou na fila do... Eu e a Luciana ficamos na fila pra entrar no carrinho. Beijo, Lu! Não, gente, mas é porque todo mundo gosta de Harry Potter e Harry Potter é muito especial. Outro lugar que aparece nos filmes também é a Piccadilly, que até tem um metrô lá perto, se alguém quiser visitar. Ela aparece em Harry Potter e as Relíquias da Morte, quando eles fogem do casamento do irmão do Rony, que eles estavam sendo perseguidos, assim, eles estão desesperados, olhando pra todos os lados. Aí eu comecei a olhar pra todos os lados também, porque eu queria ver tudo. Aí ela fez um remake da cena, assim, e aí quando eu fui lá, eu tava assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E lá é lindo também, né? Vamos dizer, eu acho muito bonito lá. Outro lugar também que aparece é a Millennium Bridge, que uma curiosidade é que durante as gravações ela ainda estava sendo construída. E no filme que acontece é no filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe, ela tá sendo destruída. Então é tipo, nossa, e ela é linda. E eu não fui nela, acredita? Não foi, Laura, não acredito. Eu mesmo. Não fui. Eu não acredito, porque é um ponto turístico. Não, obviamente, gente, a gente sempre fala, cada um visita o que quiser. E eu tô aqui pensando, não acredito, porque é um dos pontos turísticos mais famosos. Esse julgamento. Não, não vou te julgar. Vou dizer, nossa, que pena que você não foi. Mas vão ter outras oportunidades, porque é muito bonito. Então, gente, o que eu preciso é voltar lá, na verdade. Eu precisava de uma desculpa. É que vamos falar a verdade. Tipo, Londres tem muita coisa pra fazer. Tem. E como o meu bônus que eu vou dar, na verdade... É que como eu passei um dia inteiro no Warner Bros. Studio Tour do Harry Potter, um dia inteiro lá foi maravilhoso. Eu tenho várias fotos, acho que isso eu nunca compartilhei no Bússola, eu posso dar. Ah, vamos compartilhar uma tour pelo... Nossa, maravilhoso, lindo. Eu entrei no salão comunal, eu entrei em vários lugares. As roupas, os cenários estão montados. Ai, e eu vi que teve mais coisas. Pra quem é fã, deve... realmente. Eu tomei cerveja amanteigada. Não, é muito aquela coisa de identificação, né? Né? É um sonho que se realiza. Foi. É que nem quando a gente conhece os destinos que a gente quer muito, né? É realização. Foi realmente. Bom, gente, essa é uma das minhas dicas. Eu não vou me empolgar mais ainda, mas eu vou dar várias dicas pra vocês lá no Instagram do Bússola, @bússolapodcast. E vou dar minha segunda dica, porque senão eu vou ficar falando horas e horas e horas. A gente nesse episódio, tá? Que ninguém nos segura. É porque a gente gosta, é um assunto que a gente gosta muito. Eu gosto muito. Tô vendo que daqui a pouco a gente faz uma parte 2, né, mano? Porque tem vários. Dá pra fazer vários, nem só parte 2, dá pra fazer parte 1000, gente. Então, gente, vamos pra minha próxima dica, que é um dos meus filmes preferidos, que eu amo de paixão, que é Cartas para Julieta. Que fofa que você é. Eu também acho bonitinho. Inclusive, tinha que ver eu mostrando pro Pedro, meu namorado, esse filme. Disse, é um dos meus filmes preferidos, vamos ver. E ele gostou. Ele é, já tinha uma parceria pra ir pra Verona, acredita? Oh. Aí ela vai chegar em Verona e vai ficar... Ai, tem que ser a foto dos locais. Sim. E tudo mais. Mas uma curiosidade, eu quero muito ir pra Verona também por causa desse filme. Porque eu já estive lá do lado e não fui. Na verdade, ela quer tocar no busto da Julieta. Não, gente, nem é isso. É porque eu vi, tipo, eu vi no filme e disse, nossa, que bonito. Aí eu fui pesquisar e disse, meu Deus, eu preciso. É muito lindo. Lau, isso eu vou te dizer. É muito bonito. Verona é uma cidadezinha fofinha, toda bonitinha, assim. Mano, você sempre me fala, eu já fui. Não, eu já falo assim, eu digo, ah, é uma cidade muito bonita. Sim, tu já me incentivou aí várias disse, vezes. Ah, vale a pena mesmo. E pelo menos quando eu fui, não tinha tanto turista, assim. Eu achei isso mais é tranquilo. Mas o que aconteceu? Eu me planejei pra ir pra Verona em abril desse ano. Aí veio o coronavírus, né, minha gente? Gente, os planos mudam, mas tudo o importante bem. É que Verona tá sempre lá, Lau. Tá, e a gente e o filme tá também, pra tu ir revendo. Enquanto tu não vai pra Verona, sabe o que tu faz? Tu fica vendo filme. Sabe o que eu fiz? Como é um dos meus filmes preferidos, eu comprei o DVD. Eu tenho o DVD na minha Sim, casa no DVD. Brasil. Tenho, eu tenho o DVD. Porque... E aí, quando eu queria muito... Tipo, quando eu tava triste na minha casa, eu botava o DVD na TV e ficava assistindo. Eu não vou assistindo. Falar nada. Eu ia te julgar por ter DVD, mas eu lembrei que eu coleciono vinil. Então... Ah, pronto! Tá aí, gente. Não, a gente não pode julgar os amiguinhos. Mas o que acontece? No filme Cartas para Julieta, Um dos cenários principais é Verona. E lá tu vê as ruas, o anfiteatro de Verona, que é lindíssimo. A casa de Giulietta, que é onde tem a estátua. E tem as cartinhas presas. E ó, tem, mano, rindo. Tem as cartas. Não, é que eu tô lembrando que tu tá falando. E eu tô lembrando de quando eu fui pra Verona. Nossa, eu quero muito ir pra lá, gente. Vocês não têm noção. Mas também nesse filme aparecem outros cenários de lugares que eu já fui. Haha. E aí eu fiquei muito mais feliz, porque eu fiquei, ai, gente, eu quero aqui, aqui, eu já vi. Aparecem as estradas, eles viajando nas estradas, eles vão numa vinícola. Então é muito bom pra ver um pouco mais da Itália, tipo, outras sim, partes, quem viaja de carro. E eles foram pra Siena, que eu já fui, e aí quando eu vi no filme eu gritei assim, Pedro, eu já fui lá. As fotos, olha só eu ali. Me divertidíssimo. Mas é muito legal mesmo, né? Mas é pra gente ver o que o cinema nos proporciona, né? Nossa, é um sentimento muito doido de reconhecimento, de querer, de imaginar, nossa. É, porque é significativo, né? Porque é uma coisa muito significativa e que mexe realmente. São vários sentidos que a gente tá percebendo, então claro que isso gera muito... E com sonho também, né? É o principal, pra mim o principal do cinema é isso. Gente, eu lembro que a primeira... E tem outra coisa também, a primeira vez que eu assisti Cartas para Giulietta foi com meu pai. Ah, e aí sempre te lembra disso, né? Eu sempre me lembro disso. E eu lembro que eu ainda chorei no final, meu pai, que tu tá chorando, menina? Aí ele todo assim, tipo, se fazendo de forte, mas ele também adorou o filme. Ai, gente, que lindo. Lindo. Então, quero muito beijo, ver pai. Quando tu for pra Verona. Ah, nossa. Vai ter live do Bússola lá, de tanto que eu quero ir. Só uma coisa que eu já ia me esquecendo, mas eu tenho que mandar um beijo muito especial nesse episódio. Paty, muito obrigada por uma receita maravilhosa que você compartilhou comigo. E que se der certo, eu compartilho com vocês também, gente. Depois eu conto mais detalhes. E comigo também. Tu vai me ajudar a fazer, a gente já combinou. Eu não lembrava disso, mas vamos fazer. Vamos na massa, gente. Beijo, Paty. Então, gente... Essa foi a nossa viagem pelo mundo cinematográfico. Muito obrigada pela companhia, viajantes. Eu espero que vocês tenham se divertido, nossa, tanto quanto a gente. Eu amei. Já tô com altas ideias de postagem pro Bússola também, lá pro nosso Instagram. Mas, gente, conta pra gente também. Compartilhem o que vocês... Se vocês têm alguma ideia, se vocês têm alguma história com algum filme, né? Se vocês já viajaram pra algum lugar por causa de um filme, compartilha lá com a gente e nos marca, @bússolapodcast. Lembrando que a gente volta em 15 dias, mas enquanto isso, né? Como você sabe, estamos lá no Instagram, @bússolapodcast, conversando com vocês, compartilhando conteúdo e... Com muitos vídeos engraçados e novos filtros que a Manu tá fazendo pra gente. Quem quiser algum filtro, só falar, gente. E é isso, gente. Muito obrigada por nos acompanharem nessa viagem hoje. Peguem a pipoca e tchau, tchau viajantes! Viajantes.